Vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me. Vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Não me deixe ir sem que eu receba da sua graça, do seu amor. Oh,